Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O sorvete me deixou tripado pelo resto da vida. E agora toda noite, quando deito, é boa noite, querida. Fala pra mãe que eu nunca li no livro que um espirro fosse um vírus sem curar. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. O Crider, fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixo a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula, junto dos animais. O Crider, fala pra mãe que tudo que a antena capta, meu coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. O Crider, eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixo a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula, junto dos animais.